Então vamos lá. Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje eu queria aqui mencionar o fato de que está sendo lançado o meu livro A Consciência de Imortalidade e dar algumas explicaçõezinhas sobre esse livro, as quais talvez não estejam no livro. Em primeiro lugar, não é um livro sobre a imortalidade, muito menos é algo que pretenda resumir ou transmitir os ensinamentos da Igreja Católica ou de qualquer religião que seja sobre a imortalidade. Eu quis trabalhar, vamos dizer, a experiência humana real, vamos dizer, da imortalidade, através, sobretudo, dessas chamadas experiências de quase-morte. Eu não sei por que chama quase-morte, o sujeito está clinicamente morto, está morto mesmo, né? O certo seria morte temporária, não quase-morte, né? Chamar de quase-morte já diminui muito a importância do fenômeno, né? Eu quis especular algo sobre isso a partir dos depoimentos. Os depoimentos são em número muito maior do que as pessoas geralmente imaginam. E uma das coisas mais incríveis do nosso tempo é a total indiferença que chamada mídia, jornal, televisão tem sobre isso aí, que são evidentemente os acontecimentos mais importantes do mundo. Por um motivo muito simples, se você pensa bem, se uma única alma humana é imortal, quer dizer, ela começa e não termina mais, ela vai durar mais do que toda a história humana, porque a história humana um dia vai terminar. Ou seja, que meça e diga que importância tem toda a história da humanidade comparada com a duração de uma única vida humana. Não significa absolutamente nada. Isso quer dizer, a simples existência da imortalidade já muda completamente a escala com que você vê as coisas. E a minha ideia era justamente conseguir meter na cabeça das pessoas essa mudança de escala. Então, geralmente, mesmo as pessoas religiosas, elas têm a ideia de que elas estão vivendo na realidade e depois da morte existe um não sei o que chama de imortalidade, que chama de céu, que chama de inferno, etc, etc. Esse próprio modo de expor as coisas já falsifica tudo, porque você não está falando de uma imortalidade real, você está falando de uma ideia de imortalidade, e a ideia que você mesmo tem. Tá certo? Agora, como seria a imortalidade de fato para aquelas pessoas que a experimentaram de algum modo? Esse que foi o ponto de partida. Eu falei, não vou especular sobre o conceito de imortalidade, sobre a doutrina da imortalidade, eu vou especular sobre os fatos, isso é, os depoimentos a esse respeito. Eu mesmo não tenho essa experiência. Pois é que tive experiências similares quando era criança, mas não chega a esse ponto. Mas eu acredito que hoje em dia eu consigo conceber essa ideia de imortalidade de maneira muito mais concreta do que em outras épocas. Inclusive, quando você toma consciência efetivamente de imortalidade, é esta vida aqui que começa a te parecer meio irreal em comparação. Por quê? Preste bem atenção. Tudo o que você percebe neste mundo, você percebe por fragmentos. Você não percebe uma coisa inteira. Né? Então, as pessoas que você está vendo, por exemplo, você as vê de maneira contínua ou você tem que piscar, o seu olho desvia. Então, o que você vê é uma sucessão de imagens separadas, que uma não tem nada a ver com a outra. Né? Você acredita que elas formam a unidade de um ser. E, de fato, formam. Quer dizer, você não tá enganado nisso aí. Mas não foi a sua visão que lhe deu essa informação. Foi a presença real da pessoa que a visão traduz de maneira muito parcial e imperfeita. Isso é que é importante, porque no mundo em geral as abordagens filosóficas do assunto se dividiram em duas, realistas e idealistas. Então, o realista é aquele que acredita que nós vemos as coisas como elas realmente são. O idealista acredita que nós não enxergamos nada da realidade, nós inventamos tudo. Tudo vem da mente, do espírito, etc, etc, etc. É claro que essas duas são uma imensa besteira. Tá certo? Por quê? Eu não vejo como um idealista possa negar que um objeto que está na sua frente lhe passa alguma informação. Né? Se fosse, se tudo viesse de nós mesmos, nós não teríamos sequer como distinguir os vários objetos. Por exemplo, eu tenho várias pessoas na minha frente. Cada uma delas acredita que ela tem uma individualidade que é dela, que não é do vizinho. Tá certo? E eu as vejo exatamente assim. Mas o que me impediria de confundi-las todas? Tá certo? Se fossem apenas imagens que eu estou projetando, elas não teriam essa autonomia do eu real humano. Elas não poderiam dizer eu. Entendeu? Eu e ser responsável pelos seus atos. Mas, e, no entanto, cada pessoa que você conhece não é só uma visão, um elemento visual que você tem, nem auditivo, nem táctil. Né? É uma presença humana que diz eu e que tem pretensões de ser tão autônomo quanto eu. Não é isso? Então, quer dizer, a posição idealista é absolutamente insustentável, mas a realista também é. Por quê? Porque tudo o que nós percebemos é percebido de maneira parcial e intermitente. Então, nós não recebemos, vamos dizer, dos objetos que nos circundam, esta visão assim maciça, impressiva, né? Que não, eu tenho que reconhecer a realidade porque ela está diante da minha frente. Ela não está dentro da sua frente, é só um pedacinho dela. O exemplo que eu sempre dou é o seguinte: todo mundo sabe que um cubo tem 6 lados. Nunca ninguém viu 6 lados de um cubo. Nunca ninguém. Você só vê 3 ao mesmo tempo. Quando você vira, ah, quero ver o quarto, mas um sumiu. Então, todos nós sabemos o que é a forma cúbica. Nós sabemos que o cubo ocupa um lugar no espaço, que ele não é só um elemento visual. Mas nós não temos a tradução visual disso de maneira alguma. Então a pergunta é o seguinte: como é que eu sei que o cubo tem 6 lados? É? Não é pelo visual. Também não pode ser por raciocínio, porque se fosse raciocínio eu poderia... Veja, todo raciocínio sempre pode levar você a alguma conclusão errada. Então eu poderia me equivocar na contagem dos lados do cubo. Poderia aparecer que era um 6, mas talvez seja um 7, talvez seja um 8. Isso nunca acontece. Então é daí que eu tiro a ideia do que eu chamei conhecimento por presença. Ou seja, não é por um dos sentidos que isto nos chega, é pela presença total do objeto. Eu não percebo, eu não posso perceber essa presença nem pelos olhos, nem pelas mãos, nem pelo ouvido, por nada. Nada me dá acesso a isto. Mas eu tenho de reconhecer que a presença existe. Porque se eu não a reconhecer, eu vou ter que chegar na conclusão idealista. Então sou eu que estou inventando tudo. Conclusão que me leva a outras conclusões absolutamente insustentáveis. Então nós temos que admitir que a presença do objeto nos dá algum conhecimento para além do que os nossos sentidos percebem. Era isso que Leibniz estava querendo dizer. Se eu juntar todos os aspectos mensuráveis, matematizáveis de um ente, eu ainda não obtenho a realidade dele. Fica faltando alguma coisa. O que é essa coisa? Essa coisa é justamente o que eu estou chamando de presença. Não é isso? Então, eu uso a presença num sentido um pouco diferente do que usa o Louis Lavelle. O Louis Lavelle, quando fala presença, ele está falando sempre da presença total do ser diante de nós. Eu nunca investiguei isto. Isto é que a gente encontra no livro do Louis Lavelle. Eu estou falando da presença dos entes, um por um. E você vai ter que reconhecer que cada ente que você conhece lhe dá algo para além do que você percebe dele pelos sentidos e do que você pode deduzir dele por pensamento. Se fosse por pensamento, isso quer dizer o seguinte: a única realidade que eu percebo no objeto foi o meu pensamento que captou, então ele só existe no meu pensamento. Cairíamos no idealismo total. E já vimos que é absolutamente inaceitável. Então, cada objeto, seja uma pessoa, seja um ente do mundo físico, seja um animal, seja qualquer coisa, ele me dá alguma informação pela sua simples presença, a qual transcende tudo o que os meus sentidos captam dele e que não é captável por pensamento. É captável pelo quê? Pela minha própria presença, porque eu também estou presente. Eu nunca sou o puro observador. Isso é a coisa mais importante. Eu não posso imaginar o mundo como uma tela dentro da qual eu sou puro observador, eu só estou vendo e não estou agindo sobre esse mundo. Então, não é possível isso. Né? E vamos dizer, grande parte do pensamento realista cai um pouco nessa ilusão. Aqui nós estamos vendo o mundo objetivo. Não, as coisas não são assim. O que eu capto da presença do objeto, eu não capto pela minha visão, pela minha audição, pelo meu tato e nem pelo meu pensamento, eu capto pela minha presença. Eu também estou presente. Agora, quando você vai ver, essa noção de presença, ela é muito mais importante do que tudo o que os filósofos idealistas e realistas disseram ao longo do tempo. Se você disser, por exemplo, essa minha abordagem, você pode dizer que ela é materialista, mas ela é mais materialista do que os materialistas. Porque o materialista, no fim das contas, ele faz tudo depender da percepção sensível. Né? E eu digo, não, tem algo que vai para muito além da percepção sensível. E é dentro desta presença que se recortam para você os vários aspectos que você percebe pelos vários sentidos. Então, o meu aparato de percepção, que se divide em visão, audição, tato, etc., etc., etc., ele divide o objeto em todos esses aspectos. Mas no próprio objeto, na constituição efetiva desse objeto, esses aspectos estão separados? Não. Eles estão unidos no quê? Na presença dele. Está entendendo? Então, esta percepção, se você quiser, esse sentimento da minha presença diante de um objeto que também está presente, isto é a base de toda a percepção humana, de todo conhecimento humano. É? Os sentidos entram nisso? Claro que entram, mas entram secundariamente. Eles dependem da presença e não a presença deles. Né? Agora, o problema com todas as antigas abordagens disso aí é que os realistas acreditavam piamente nos sentidos. Os sentidos nos dão a realidade dos objetos. E os idealistas respondiam, mas os sentidos jamais nos dão a realidade do que quer que seja. Os dois lados estavam certos. Né? Só que nenhum admitiu algo que fosse para além dos sentidos. E hoje nós temos que aceitar isso. Sobretudo quando nós conhecemos todos os estudos que existem sobre negócio de percepção extrasensorial. Que hoje é uma coisa que no século XX avançou de uma maneira absolutamente fantástica. Não é isso? Então, por exemplo, aqueles estudos do... aquele inglês, agora esqueci o nome dele. Sobre a sensação de estar sendo observado. Se você tem a sensação de estar sendo observado, você não está vendo quem te observa. Mas esse fenômeno efetivamente existe. Não é isto? Também certas percepções animais. Eu tinha um gato, o gato se chamava Bartolomeu. E diariamente, na hora de eu voltar para casa, o Bartolomeu ia me esperar na porta da rua. Não era um cachorro, era um gato. Será que é difícil ensinar alguma coisa para um gato? Não fui eu que ensinei isso para ele, aprendeu sozinho. Como é que ele percebia a minha presença antes de ter acesso a ela pelos seus cinco sentidos? Eu não tenho a menor ideia, mas é óbvio que ele, por estar presente, fisicamente presente, ele percebia uma presença física que ia para além dos dados sensíveis que essa presença física lhe mostraria depois para os olhos, ouvidos, tato, etc., etc., etc. Eu acho francamente incrível que essa noção de presença jamais tenha ocorrido aos filósofos das eras passadas e que, por causa disso, eles tenham gastado tanto tempo no debate entre idealistas e realistas, ou idealistas e materialistas, como queira chamá-los. Também, um outro aspecto interessantíssimo do negócio, que eu não sei se eu abordei suficientemente no curso e no livro, é que tudo aquilo que nós percebemos dos objetos nunca são objeto inteiro, nunca são a presença total dele. São signos dessa presença, apenas signos. É? Porém, uma coisa que não está presente não pode me dar nenhum signo da sua presença. Portanto, o signo é um elemento fortíssimo para me convencer da presença. Se eu recebo o signo, é porque o objeto está presente, senão eu estaria apenas pensando o signo. Né? Quer dizer, uma coisa é você... Bom, quando você vê o urso, né? que você viu do urso? Você viu o urso inteiro? Não, meu filho. Você viu só o aspecto externo do urso. Você não viu os órgãos internos. Você não viu o coração do urso batendo. Se não tivesse coração batendo, o urso seria absolutamente inofensivo. E você sabe que ele não é, não é isso? Então, estes poucos signos que você pegou do urso lhe indicam a presença maciça do urso. Está entendendo? E eles indicam por quê? Porque eles são signos disto. Não existe o signo sem o significado e muito menos o signo sem o referente. Significado é o quê? É o sentido de um signo. É o quê, quer dizer, aquilo que corresponde ao signo na esfera da palavra, é a definição do signo. Né? Mas o referente é o objeto real que corresponde a este signo. O referente não é verbal. Né? O referente não é dizível. Isto é importante, né? A não ser que seja o referente de algo, o fenômeno verbal, claro. Né? Então, mas eu estou falando, o referente de um objeto físico qualquer é o próprio objeto físico, que não é o seu significado e nem o seu signo. Não é isso? A partir da hora que você percebeu que existe um negócio chamado signo, você percebeu uma coisa importantíssima. Os signos não existem só na sua mente, no seu pensamento. Né? Os signos existem em toda parte da natureza. Tudo da natureza você conhece por signos. Então, este conceito, que parecia ser o conceito fundamental da nossa linguagem, portanto, do nosso pensamento, é também o significado, o conceito fundamental do mundo físico. Hã? Então, esta divisão entre os filósofos que acreditam na existência de um mundo físico real e aqueles que só acreditam no pensamento, está abolida automaticamente pela noção de signo. É isso que diz o filósofo americano John Dewey. Ele disse, se em vez do pessoal ler Descartes naqueles tempos remotos, né? Em vez de ler Descartes, Bacon, Hume, tivesse lido o João de Santo Tomás, João Ponceau, o filósofo português, 3 séculos de discussões idiotas teriam sido evitados. Porque não faz sentido você colocar realismo e idealismo, ou materialismo e idealismo, como alternativas, quando no mundo dos signos, tudo é essas duas coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, a noção de signo, ela abarca tudo isso aí. Abarca e reorganiza o mundo da natureza e o mundo do pensamento e mostra como são, no fundo, exatamente o mesmo mundo. Que se distinguem pela sua atitude perante eles e não em si mesmo. Mas, por exemplo, se você tem uma recordação, por exemplo, você recorda uma cena do seu passado. Você pode dizer, essa cena não existe no mundo físico, ela só existe na sua mente. Eu digo, como é possível? Como é possível que uma coisa que sucedeu no tempo, fisicamente, só exista na minha mente? Não, ela existe no mundo físico, no tempo passado, mas existe. Então ela é um elemento do mundo físico. Como tudo que aconteceu é um elemento do mundo físico. Se você disser que não é, você cai à conclusão seguinte, o mundo acabou de surgir neste mesmo momento. Todo o passado não existiu, o que é absurdo, evidentemente. Então, quando você recorda uma cena do passado, você está recordando algo do mundo físico, do mundo real. Não existe só no seu pensamento. Ele existe numa seção, num departamento específico do mundo físico, que você chama o mundo passado. Não é isso? Mas se você retirar um único elemento desse mundo passado e jogá-lo para a esfera do irreal, você acabou de abolir toda a realidade do mundo. Porque você pega um capítulo do passado, suprime, né? Você suprime o capítulo, mas todas as consequências e tudo que aconteceu depois do capítulo continua existindo. Fala, como é possível? É inteiramente absurdo. Então, é absolutamente errado você acreditar que as suas recordações só existem na sua mente. Né? E é por isso que eu chamo a minha posição filosófica de realismo radical. Quer dizer, do preconceito, do conceito idealista, eu aceito um pedacinho da crítica que ele faz, vamos dizer, ao realismo ingênuo, mas não só um pedacinho, porque eu acho que até o realismo ingênuo é mais esperto do que o idealismo. É? Então, a minha posição é idealismo radical, quer dizer, existe muito menos coisa na nossa mente do que as pessoas imaginam. A concepção atual é a seguinte: tudo está no nosso cérebro. É? Inclusive, a estrutura do mundo todo só existe no nosso cérebro. Mas o que é isso? O que é o cérebro se não um pedaço do mesmo mundo? No meu modesto entender, o meu cérebro está dentro do mundo e não o mundo dentro do meu cérebro. Ou o seu é diferente, o seu cérebro é maior do que o mundo. É? Então, cérebro é apenas o nome de uma coisa física que existe dentro da sua caixa craniana. E ela não tem todo esse privilégio que as pessoas acreditam. Né? Você quer que as pessoas guardam recordações no cérebro? Coisa mais absurda do mundo. Você não guarda nada no seu cérebro, meu filho. Você apenas repete operações. É isso que você faz. Mas você está inevitavelmente se referindo a um mundo real. Este mundo real, ele não é só o mundo que você está vendo neste momento. Ele é tudo o que aconteceu antes e o que vai acontecer depois. E nós transitamos dentro disso, né, com a nossa imaginação, com o nosso pensamento, etc, etc. Mas nós não estamos, quando estamos pensando, nós não fugimos do mundo para entrar dentro da nossa subjetividade. Isso é uma besteira. Né? Quer dizer, por exemplo, aqui eu me lembro da minha mãe, Dona Anice, morreu há um tempo atrás, morreu 99 anos. Né? Morreu porque caiu no banheiro e quebrou a perna, você não estaria viva ainda. Né? Então, eu lembro inumeráveis cenas da Dona Anice, mas inumeráveis, eu não conseguiria contar para vocês. Se eu fosse escrever minhas memórias da Dona Anice, daria um livro de 10 volumes. Né? E tudo isso não aconteceu, tudo isso está dentro da minha mente apenas. Então, como é possível que exista só na minha mente? Para que existisse só na minha mente, precisaria ter abolido todo esse passado. Ele não existe, nunca existiu. Sumiu. Só existe a recordação. Fala, hã? Como é que pode existir só a recordação de uma coisa se a coisa não existe? Não é possível. Hã? Então, o passado da Dona Anice é tão real quanto a presença dela neste momento. Se ela está presente apenas como recordação, é uma presença que transcende a minha capacidade de recordar. Eu não estou recordando a minha recordação. É, é daí que surge, já surgiu a discussão com o negócio da Eucaristia. Né? Quando o pessoal diz, não, não tem a presença real. Né? O Cristo mandou fazer a Eucaristia apenas como uma recordação. Digo, não, você não sabe ler. Eu sei pouquinho de grego, só um pouquinho. Mas ali está claro que ele está dizendo o seguinte: fazei isto em memória de mim. Ele não disse fazei uma recordação de mim. Fazer isto o quê? O que eu acabo de fazer. É? Então, o que ele acaba de fazer é uma recordação dele. É também uma recordação, mas é só uma recordação. Não é possível. É? Senão ele diria fazer apenas uma recordação de mim. Ou será que ele não sabe o que está falando? Então, eu acho assim que, vamos dizer, se você vai se ater ao sentido estrito do que está na Bíblia, o Cristo afirmou a presença real dele. Sim. Porque ele diz fazer isto. O que é isto? O que ele acaba de fazer? Ele parte o pão e diz, isto é o meu corpo. Ele não disse, isto significa o meu corpo. Isto é um signo do meu corpo. Ele disse, isto é o meu corpo. Então ele mandou os caras fazer a mesma coisa de novo e dizer, isto é o corpo de Cristo. Você não pode dizer, isto é o meu corpo, porque não é você que está lá. Foi ele que disse, não foi você. Então, inumeráveis discussões teológicas teriam sido evitadas, né, se as pessoas entendessem, assim, se ativessem ao sentido literal do que ele disse. Eu vou contar um segredo para você. Eu sou inteiramente favorável à interpretação literal da Bíblia. Inteiramente, porque se a interpretação literal não vale, as outras também não valem. É? Se lá está escrito, olha, Moisés fez tal coisa assim, assim, assim, o que significa isso? Significa que Moisés fez tal coisa assim, assim, assim. Este fato, por sua vez, pode significar uma outra coisa no plano metafísico, no plano místico, sabe? É? Ou até no plano literal. Mas sim, mas se o fato não aconteceu, aquilo que não aconteceu não significa nada, porra. Está entendendo? Se fosse apenas um signo e mais nada, o próprio Deus diria, isto é apenas uma palavra. Mas, como diz São Tomás de Aquino, nós pensamos e falamos com palavras. Deus fala com palavras e coisas. Jesus interpretou a Bíblia assim. Claro, Jesus interpretava a Bíblia. Ele falou, está certo. Então, ele interpretou e nos ensinou a interpretar. Interpretar o quê? Confiando no que você está lendo, porra. Hã? Porque se você não confia, significa o seguinte: eu não confio no depoimento desses caras. Eu sou mais honesto do que eles. Né? Então, é o que falava o Charles Maurras. Charles Maurras é um grande intelectual francês, mas para mim era completamente biruta. Né? É, foi um dos teóricos do fascismo francês. O fascismo francês que ele tem que definir como Zev Sternhell. Não é nem direita nem esquerda, é um outro treco. Né? E o Charles Maurras, ele apoiava a Igreja Católica, mas ele não era católico, ele era positivista, era discípulo do Augusto Comte. Então, ele dizia o seguinte: mas por que que eu vou, né, duvidar de gerações e gerações de sábios, cardeais, profetas e teólogos para me fiar nos evangelhos de quatro judeus obscuros, que ninguém sabe quem foi? É simples, porque toda essa gente está falando baseado nos quatro judeus obscuros, porra. E não ao contrário. Né? Você acha que Mateus foi perguntar para algum bispo o que ele devia escrever? Ou ele escreveu o que ele viu? Eles mesmo dizem: em parte eu vi, em parte me contaram. Eu tenho depoimentos, testemunho, tenho o meu próprio depoimento, tenho testemunho dos outros. Por que que eu vou duvidar dessa? Esse, não é razoável a dúvida. Você está entendendo? Quer dizer, a credulidade, no caso, é mais sábia e mais razoável do que a dúvida. Porque você vai dizer, para que que eles fizeram isso? Para eles ganharem dinheiro, para se fazer de importante? Para que que eles enganaram todo mundo? É? Ou então eles eram loucos? Eu digo, bom, então me dá algum sinal de loucura. Não tem, você não vê nenhum sinal de loucura. Né? Esse aqui nem é negócio do aquele filme do Clint Eastwood, que o sujeito, de repente o cara se joga num cacto. Daí os amigos lá estão lá tirando os espinhos deles. Ah, por que que você fez isso? Ele disse, na hora me pareceu uma boa ideia. Você não vê nenhum deles fazendo isso. Todos agem de maneira razoável. Inclusive saem das situações mais difíceis. Né? Então, eu não vejo por que duvidar. Eu prefiro duvidar do palpiteiro que está querendo encher meu saco. Por que eu vou duvidar do evangelista? Duvido de você. É ou não é mais razoável? Hã? Então, tem que ler a Bíblia acreditando. Né? Mas é o tal negócio. Tem aquele padre, como é que chama? Calderón. Escreveu o livro, como é? A Luz debaixo do Alqueire, uma coisa Candeia, assim. Hã? Candeia debaixo do Alqueire. A Candeia debaixo do Alqueire, exatamente. O livro é bom. Mas ele é o seguinte, ele diz, existe... Ali na Bíblia existe a verdade ontológica, que está falando da natureza de Deus, das coisas. Existe a verdade lógica, que é a verdade da doutrina. Freixo esqueceu um treco. Existe a verdade histórica, que é o sentido literal que está falando. Sem o qual você não tem acesso a nenhum desses dois. Está entendendo? Então, como eu estava falando da verdade histórica, vi uns cretinos aí, que eu chamo os católicozinhos. Não é isso? E acharam que eu estava falando da verdade metafísica. Eu falei, mas que fez a metafísica? Eu me meti nisso aí. Ela falou que você conhece diretamente a essência de Deus por experiência. Eu disse isso, mas nunca ia dizer uma estupidez dessa, meu Deus do céu. Hã? Você vê que Deus não falou para Moisés, ninguém me conheceu, continuou vivo. Ele não falou isso para Moisés. Hã? Então, qualquer sujeito que diz, não, eu conheci Deus por presença, é maluco. Ou está mentindo. Você conhece os sinais de Deus. Se eu estou falando assim, até um urso você só conhece por signos, como é que você vai conhecer Deus por presença? Está brincando comigo, porra? É? Você sabe que Deus está presente. Por quê? Porque está presente o signo. Aquilo que não está presente não envia signo nenhum. Não é certo? Então, se você procura e você investiga, você vai ver, por exemplo, eu acho assim, a história dos milagres é a coisa mais importante da religião. Muito mais importante você estudar todos os milagres do que você estudar toda a doutrina, porque a doutrina não acaba mais, não sei se vocês perceberam. É? Você vai lá, pega o que tem aqui, tem a patrística grega, você fala nos escolásticos, né? Só no tempo da Patrística. Tem a Patrística grega, tem 2.000 volumes, a Patrística latina tem outros 2.000. É? Tudo isso aí é doutrina. Você vai estudar tudo isso? Está brincando comigo? É? Mas os milagres, bom, também são em número enorme, mas não, nem todos estão registrados. Se você for estudar só aqueles que estão registrados, bom, você pode alcançar, não todos, mas um bom número deles, suficiente para você entender muita coisa de como se manifesta a presença divina, a ação divina no mundo físico. Olha, se você não entende nada da ação divina no mundo físico, você vai entender o que da imortalidade, o que do mundo espiritual. Eu escuto falar negócio de espiritual, já começo a ficar bravo, já saco do meu rolo de papel higiênico. Né? Porque tudo isso que eu estou falando não é espiritual, é material. O que é que Cristo fala para aqueles que vão perguntar para ele em nome de João? Você é o Cristo mesmo? Ou devem esperar um outro? Eles vão lá e contam para João o que vocês viram e ouviram. Né? Viram com esses olhos, ouviram com esses ouvidos. Ele está falando de coisas materiais. Porque ele sabe que nós não temos percepção espiritual. Né? Ele sabe que nós somos as bestas tocadas, nós somos os animais um pouquinho inteligentes, mas somos apenas animais, no fim das contas. Né? Então, se não tem uma expressão material, para nós não chega, a gente não aprende. Né? Por que você acha que Deus fez um mundo material para nós? Né? Se nós pudéssemos ter acesso a tudo espiritual, eu faria um mundo espiritual, nós estaríamos lá contentes da vida. Foi isso que ele fez? Não. Quer dizer, o número de pessoas que querem dar lição para Deus, que querem corrigir Deus, é muito grande. Se o sujeito faz predominar o espiritual sobre o material, você já começou errado. É? Porque Deus mandou o filho dele, Deus Pai mandou o filho dele para onde? Para o mundo espiritual? Não, mandou para o mundo material, pô. É? Então, sejamos materialistas, é o que Deus quer de nós. Quer que nós acreditemos na realidade material das coisas que ele fez. É? Estão entendendo? Então, isto aqui que eu estou dizendo para vocês é o conjunto de princípios e métodos que eu usei no estudo da imortalidade. Falei alguma besteira, algum desses princípios é ilógico, é absurdo? Não. Eu acho que são todos razoáveis. E se você não acha que é razoável, você, por favor, né, me conteste, você terá tanto sucesso quanto teve o Pundeu e outras pessoas desse tipo. Né? Vamos parar um pouco, daqui a pouco vem a pergunta. Então, vamos lá. Primeiro tem uma pergunta aqui, faça aí. Se nós conhecemos por meio de signos, como é que eu conheço o referente? Bom, significado é um elemento físico, pode ser visual ou auditivo, que ao mesmo tempo indica e substitui a presença de alguma coisa. Significado é a definição dessa coisa, quer dizer, um conjunto de palavras, um conjunto de signos que explica o primeiro signo. E referente é o objeto, a coisa, o ente ao qual tudo isso se refere. Nesse, então, por exemplo, você tem o som urso, é um signo, definição de urso, é um animal assim, assim, blá, blá, blá, é o significado. E o urso, propriamente dito, é o referente. Ora, é fácil você perceber que o referente não é um elemento verbal, ele é um elemento do mundo real, não do mundo verbal, não é isso? Então, como conhecemos o referente? Se tudo que nós conhecemos por signos, como conheço o referente? Também por signos, só que são signos de uma presença e não signos de um pensamento humano. Quando o sujeito me explica a definição que ele dá de um objeto, ele está me mostrando um pensamento dele através de signos, que são as palavras. Então, compreendendo as palavras, eu compreendo o que ele está querendo me dizer, ou seja, o que ele pensou. Mas na hora que eu vejo, né, um urso, eu vejo aquela aparência de urso se movendo, né? Eu estou vendo que é um signo do urso inteiro, mas do urso real, o signo de uma presença. Tudo que nós percebemos são apenas signos, mas existem signos de pensamentos, signos de signos e signos de presenças. Presença que, por sua vez, só pode ser atual ou virtual. Não é isso? Vamos lá. Gabriel Avelar, professor, qual a sua opinião sobre a afirmação de que todas as religiões são caminhos para a verdade? É óbvio que elas são caminhos para a verdade, porque todos os pensamentos que os seres humanos disseram são caminhos para a verdade, absolutamente tudo. Tudo que todo mundo disse sobre alguma coisa é um caminho para a verdade. O erro também é um caminho para a verdade, pô. Ou seja, você está procurando, você experimenta de um jeito, experimenta do outro, experimenta uma tese, experimenta outra. Não é o que faz São Tomás de Aquino, ó. Ele põe a pergunta, uns dizem que sim, outros dizem que não, outros dizem uma terceira coisa. Não é assim que vai? Então, é claro que todas as religiões são caminho para a verdade. Aqui não quer dizer que todas as religiões são caminho para a salvação. É? Você está entendendo? Deu para entender? Agora, se ele fala isso com um católicozinho, ele diz, está vendo? Hã? Ele é, como é que diz? Perenialista. Ah, pô, chega de frescura, chega. É? Agora, aqui tem uma pergunta que eu não entendi. O que seria o signo do... Aquino pergunta, o que seria o signo do passado atualizado para o presente pela nossa imaginação? Estaremos operando significante, significado ou referente? Em conformidade com os conceitos de São Tomás de Aquino, quais naturezas seriam operadas e de que modo sensitivo, racional ou intelectual? Pera. Eu não entendi essa pergunta, eu não entendi. Pode explicar melhor? Por favor, explique melhor. Pensar um signo de um evento do passado, você tem que... Ah, começo a entender, mas agora que eu entendi é que eu entendo menos ainda. Pelo seguinte, quando eu digo, quando você recorda algo, você está recordando algo real e não apenas um pensamento seu, né? Eu estou querendo dizer que você está se referindo a algo real, não que esse algo esteja fisicamente presente no momento, senão seria inteiramente absurdo. Ele está presente na estrutura real do mundo, numa parte do mundo que se chama o passado. Você pode negar a existência do passado? Você pode dizer que o passado só existe na sua mente como recordação? É? Então, por exemplo, eu estou aqui falando Napoleão Bonaparte, e Napoleão Bonaparte é apenas um pensamento que eu tenho. Ele não fez nada, né? Se acha possível, um pensamento meu pode ter, né, criado reinos, comandou guerras, derrubou um monte de reis... Um pensamento meu fez tudo isso? Não, foi um sujeito chamado Napoleão Bonaparte que existiu no mundo real. E quando eu falo Napoleão Bonaparte, eu estou me referindo a esse sujeito que está presente no passado real do mundo real. O passado é tão real quanto o presente, gente. É? Dá para entender? Ele está presente através das suas consequências e da sua continuidade. Ele não está presente em si mesmo. Claro que não. É? São diferentes modos de presença. Não é isso? Agora, o mundo moderno, quer dizer, a partir de Descartes, depois Kant, etc., tem a mania de achar que tudo está na nossa mente, tudo está no nosso subjetivo. Porque é a ideia mais absurda, mais idiota que alguém já teve no mundo. É? Quer dizer, depois o sujeito superou o que ele chama de realismo ingênuo, então ele descobriu que é a nossa mente que articula tudo. Nossa mente é uma pinóia, meu filho. Você pensa bem. Se tudo que você... Kant diz, por exemplo, que todos os estímulos que nós recebemos do mundo são apenas coisas caóticas, soltas. E nossa mente é que põe ordem em tudo. Eu falei, eu nunca botei ordem em nada, meu Deus do céu. É? Quer dizer que tudo que eu estou percebendo agora são elementos caóticos e eu que estou... Por exemplo, eu estou vendo essa estante de livros, eu estou vendo ela paradinha no mesmo lugar faz bastante tempo. Sou eu que estou segurando ela ali? É? Ou ao contrário, eu tenho que admitir que ela está aí. Eu apenas concordo com a presença dela. É? Ela me impõe a sua presença como uma coisa permanente. É? Não é possível dizer que a mente humana, seja a minha, seja da humanidade inteira, é que é o fator articulador desse conjunto. Ela é absurdo. É a humanidade inteira que faz. Se não for o indivíduo, mas for a humanidade inteira, como faz o Kant, é pior ainda, porque significa o seguinte: não foi Deus que botou ordem no mundo, foi a humanidade inteira antes de existir. É? Quer dizer, antes do sujeito nascer, ele já está lá contribuindo para a ordem do mundo. escuta, presta atenção, quando eu digo que Kant é burro, eu não estou brincando. Hã? Ele é um bom sujeito, não tem má intenção, mas que ele é burro, ele é burro. Ele é um pseudo-inteligente. Parece que é inteligente porque ele é complicado, mas ele não é inteligente. Em algumas coisas ele é, claro, não é burro em tudo. Mas nos elementos fundamentais da sua filosofia, ele é burro sim. O que ele está dizendo é absurdo, e ele não percebe que é absurdo. É? Também os críticos dele, se você começa por admitir, o sujeito é um grande filósofo, mas eu não concordo com ele, já começou errado. Porque para você saber se um sujeito é um grande filósofo, primeiro você precisa ter entendido o pensamento dele, daí você vê se ele é grande ou não. Eu acho que Kant não é grande de maneira alguma, ele é grande não pela variedade, é preciso dizer que é um grande escritor filosófico, sem dúvida, claro, escreveu um montão de coisas, muitas dessas coisas são de muito valor, claro, tá certo? Mas os conceitos fundamentais da filosofia dele, né, que são os pilares do sistema, eles são absolutamente inaceitáveis, até como hipótese, eles não são pensáveis como hipótese. A ideia de que é a humanidade que estrutura tudo por uma espécie de articulação inconsciente. Né? Quer dizer, o sujeito acabou de nascer, ele já está contribuindo para a ordem do mundo. O que é isso, pô? Foi o mundo que entrou nele ou ele que entrou no mundo? O sujeito nasceu, você vê que ele era, não existia, de repente passou a existir fisicamente. Né? Quer dizer, ele entrou no mundo. Né? Não foi o mundo que entrou nele. Então, é uma coisa que não... Não precisa perder tempo com isso. Isso é bobagem. Isso não seria uma consequência da alma universal? Agora não sei se é de Averroes. Quando entra aquele debate na Universidade de Paris... Não. Kant não acompanhou isso aí. Não tem... Mas não seria influência? Não. Veja, tudo que é da filosofia medieval, Kant conhecia muito mal. Então, não, acho que não foi influência de ninguém. Não foi ele mesmo que pensou isso aí. E ele pensou tudo isso aí por quê? Porque ele leu os livros do Swedenborg, que era um místico protestante, gênio, mas maluco, mas gênio, né? Que tinha lá umas visões do céu, do inferno, essa coisa toda, e escrevia aquele negócio. Né? Do que Swedenborg viu, algumas coisas são verdade, outras são falsas. Levaria anos para você separar isso aí. Né? Mas o Kant ficou ofendido com aquele negócio. Ele disse, como este cara pretende conhecer coisas que estão além da nossa... possibilidade de experiência, não, viu? Coisas que estão além da sua possibilidade de experiência. Né? E se ele teve uma experiência de quase morte, teve lá e voltou? Né? Você não teve, está falando o quê? Então, você acha que todo mundo está sujeito aos limites da sua percepção? Ele acha sim. Ele acha que o que ele não pode perceber, ninguém mais pode perceber. Se ele lesse os depoimentos que eu li sobre essa chamada quase morte, ele ia ter que mudar de ideia. Mas eu não preciso aderir à idade dele, porque eu já li esse negócio. Já li esse negócio antes de ter lido Kant, graças a Deus. Então, quando eu fui ler Kant, eu falei, claro que isso aqui, ele está impondo limites que são dele. São limites pessoais dele. Ele está legislando sobre o mundo. Então, é um homem de uma presunção assim, cognitiva monstruosa. Então, não é para ser levado a sério. Todas as pessoas do idealismo alemão, o único cara que eu levo a sério é o Schelling. O Schelling no fim da vida. Durante a vida também escreveu muito besteira. Né? Agora, são escritores majestosos. Todos eles. Né? E tem, às vezes, uma força poética, uma força de sugestão que parece o próprio diabo falando com você. Aquele negócio do Hegel, né, que o Hegel disse, não é filosofia, é bruxaria. É bruxaria sim, e funciona. Né? O Hegel te convence que ele é Deus e você acredita. Né? Mas até que ponto temos que levar isso a sério só porque está no programa da universidade? Quer dizer, esse respeito excessivo pelos grandes filósofos eu acho uma estupidez. Isso é parte do culto moderno do gênio. A hora que você, né, perdeu a visão de Deus, o que é Deus, o que é um anjo, o que é um santo, você começa a admirar gênios. Né? O que é gênio? Ah, é um garotinho que tem QI, não sei o quê. Né? Grande porcaria, seu gênio. Eu sou um gênio, grande merda. Né? Eu tenho QI 147, já é gênio. Isso me torna mais esperto do que Santo Tomás de Aquino? Do que... Claro que não, porra. Né? É óbvio. Né? Um cara que teve, vamos dizer, uma visão direta de Deus, que teve uma comunicação direta de Deus, sabe infinitamente mais do que eu. Hã? Então, esse negócio do gênio é que nem ser celebridade. Você já reparou que hoje em dia tem tanta celebridade, tanta, que a maior parte delas você nunca ouviu falar? Então, são celebridades para quem? Só para elas mesmas, pô. Todo dia eu vejo mais uma nova. Quer dizer, tudo isso é produto o quê? Da mídia. Começa com a mídia cultural, a mídia acadêmica, essa coisa tudo. Mas vai terminar aí no programa do Faustão, você entendeu? Tudo isso é mais ou menos a mesma coisa, porra. É? Nós temos que ser mais simples, mais realistas, né? É o que eu escrevi hoje, né? A gente não acredita mais em Deus, ela acredita até no Átila estamos rindo. É? Acredita até no Doriana. Então, hoje eu estava lendo a croniquinha do Aguinaldo Silva, ele diz, por tudo quanto tem essas novelas, essas séries todas, vê que todo mundo ali, ou é totalmente psicopata, ou tem algum segredo, como é que se diz, macabro, né? Eles não tem nenhuma pessoa normal, não tem gente como a gente, pô. Este é isso que nos dão hoje em dia. Todo mundo é louco, não está assistindo filme Tubarão, né? Todos os tubarões são tubarões mutantes. Eles não bastam, o tubarão já não é suficientemente assustador, precisa ser um tubarão mutante, né? Que com 3 meses de idade tem o tamanho de um tubarão adulto, né? Eles têm que ter um treco sinistro, pô. Tudo é assim, né? Então, assim, isso aí está tudo feito para idiotizar a gente, pô. E você pensa que é uma pessoa muito esperta que inventa isso? Não, eu sou outro idiota, que quer que a gente fique idiota igual a eles. Então vamos lá. Paulo Betero. Podemos supor, de uma forma imperfeita, porém razoável, a presença... Quanto melhor for a capacidade de imaginá-la, sem sombra de dúvida, a imaginação tem um papel fundamental. Aquilo que você não imagina, às vezes a coisa pode aparecer na sua frente e você não percebe, porque não enquadra no seu mundo imaginário. Não é isso? Então, você se preparar para o conhecimento através da imaginação é uma coisa básica. Por que eu digo que a educação tem que começar com literatura? Por causa disso, ela aumenta, né, a dimensão do seu mundo possível. Ora, o que dizia Leibniz... O sujeito que tivesse visto o maior número de figurinhas seria o mais culto de todos. Quem falou isso foi o mais inteligente do Ocidente, depois de Aristóteles. Você acha que é para rir? Não, é para pensar. Por que ele falou isso? As figurinhas falam para a sua imaginação. Então você é capaz de imaginar mil coisas. Né? Ah, aqui, você poderia indicar algum livro que reúna relatos de experiência de morte temporária? Indiquei vários no meu livro. Então, pausa para os comerciais. Compre meu livro, você vai ver que tem lá as dicas. Verônica Santos Oliveira. Como utilizar a técnica do senso dramático aplicada às percepções e sensações de Nosso Senhor Jesus Cristo durante os mistérios? Ah, essa pergunta é maravilhosa, né? O que você tem que fazer? Você tem que pedir para ele, ué. Peça para Jesus te mostrar essas coisas, porque todas elas estão, evidentemente, estão além da percepção humana. Por exemplo, eu já me coloquei muitas vezes a seguinte pergunta. Você vê, quando o escrito está ali no jardim meditando, né, antes dele ser crucificado, e ele então entra em agonia, ele tem uma angústia desgraçada. Angústia, o que é? Ele está percebendo o peso de todos os pecados humanos. Né? Isso para nós é inimaginável, né? Porque você não consegue imaginar nem o peso dos teus pecados. Né? Eu lembro que uma vez eu achei que eu ia morrer, eu fui fazer a confissão de vida inteira, então eu fiz a lista de todos os meus pecados. Pá, pá, pá, pá, pá, pá. Eu não conseguia pensar todos eles juntos. Eu tinha a impressão que foram várias pessoas que fizeram aquilo em dias diferentes. Eu não conseguia ver tudo aquilo condensado na minha pessoa. Quer dizer, o meu próprio mal transcendia a minha capacidade de imaginá-lo. Agora você imagina pegando todo mundo. Mas quando você está falando de Cristo, é deste cidadão que você está falando. É? O cidadão que viu e sentiu a totalidade do mal humano. É? Você está entendendo? Como é que você vai se... Como é que você vai olhar essa pessoa? Hein? Claro que você tem um deslumbramento e tem um medo também, não é isso? Porque você vê que é uma coisa humanamente inconcebível. E, no entanto, ele fez, ele morreu na cruz por causa do quê? De meia dúzia de pecados? Não, por causa de todos os que já tinham sido cometidos, e mais os seguintes, até os nossos agora. E pior, ele sabia, tudo isso estava, era um dado de consciência para ele. Se não fosse um dado de consciência, ele não poderia ter nos redimido. Né? Ele não vai redimir você de um pecado que ele nem sabe o que é. Né? Depois, outra coisa, ele é a inteligência divina, ele é o Logos. Né? Então, eis aqui um elemento para você meditar. O que que Cristo viu quando ele ficou tão angustiado assim? Você vai ficar muito deprimido se você pensar o tamanho do mal humano. Não é isso? Você vê, eu às vezes não aguento os pecados que eu leio no noticiário diário, só de ler o noticiário diário, eu fico pensando, como pode ter gente tão má assim? Outro dia, aquela menina Débora Barbosa, escreveu uma coisa que eu achei, descreveu nada, disse, o pessoal fica achando que disse, ah, nós temos que nos unir para impedir que esses males aconteçam, tá? Como você está se lutando contra uma elite internacional malvada. Ah, não, mas não é a elite internacional que está fazendo isso, somos todos nós. É. Quer dizer, o número de pessoas más é muito grande, muito, muito, muito, muito grande. E nós, por menor que seja a nossa contribuição para o mal, alguma você fez. Você não pode eliminar o mal do mundo, não adianta você lutar contra o mal do mundo nessas proporções, não adianta. Só Jesus Cristo pode fazer isso. Mas você pode, pelo menos, tentar curar o mal que você mesmo fez. Eu não faço outra coisa na minha vida, por que será que eu estou dando esse curso aqui? É para curar a cagada dos outros? Não, para curar a minha. Bom, então, por hoje é só, né? Tá bom? E não se esqueçam de se inscrever no meu curso Ciência Política, Saber, Prever e Poder. Eu estou condensando nesse curso tudo que eu já dei a esse respeito e estou fazendo um upgrade para tornar a coisa, de certo modo, mais operacionalizável. E entrando também em detalhes que eu nunca entrei por falta de oportunidade. Não é isso? Mas desde logo, você vai pensar o seguinte, você pega esse pessoal comunista, eles têm aproximadamente 170 anos de experiência contínua. Cada geração examina a experiência da anterior, reflete, critica, corrige, isto sem parar. Todas as gerações fazem isso. Esse pessoal globalista tem pelo menos 120 anos, porque eles começaram na virada do século. E, além disso, eles são muito milionários, têm dinheiro para caramba, eles têm toda a assessoria que precisam, então eles vão reunindo esse conhecimento e toda hora estão se reunindo para rever o caminho percorrido e mudar os planos. Nós estamos lidando com esse tipo de gente. Né? Agora, essa suposta direita brasileira, ela está fazendo isso? Né? Ela tem, vamos dizer, Estado Maior. O que é um Estado Maior? É um conjunto de analistas que se reúne para fazer um diagnóstico. Não é isso que o Estado Maior faz. Faz um diagnóstico e propõe, às vezes, uma estratégia ou outra para o comando. Ele não toma decisão. O Estado Maior não toma decisão. Nós não temos sequer um Estado Maior. Está entendendo? Então, o pessoal não tem um Estado Maior, mas eles já querem ser governadores, senadores, etc, etc. Quer dizer, é um amadorismo. Não é isso? Até hoje eu não entendo como foi possível o presidente Bolsonaro e os seus ministros acreditarem que eles poderiam governar lado a lado com partidos ilegais. Porque sabe que os partidos pertencentes ao Foro de São Paulo são ilegais, eles estão proibidos. Mas se você os aceita como interlocutores, você é cúmplice deles. Então você se tornou cúmplice deles no mal que eles fazem contra você. E você espera ganhar as coisas desse jeito? É. Nem o general te avisou disso? Não, porque os generais não sabem. Você acha que algum general estuda essas coisas? Não, não estuda. Esse é só um exemplo dentre milhares. Né? Então, analisar coisas desse tipo, né? Coisa que realmente falta as pessoas saberem. Né? E, é claro, esse negócio de comunismo eu estudei muito, e o globalismo também, eu acho que eles têm muitas coisas para nos ensinar. Se a gente se recusar a aprender, porque é burro. Se a gente se acha superior... Né? A teoria econômica do comunismo é uma porcaria, porcaria mesmo. Por isso mesmo, os regimes socialistas, do ponto de vista econômico, são um fracasso. Mas você pode dizer que eles são um fracasso em termos de agitação, propaganda e revolução? De jeito nenhum. Eles são muito melhores do que os seus inimigos. Então, a teoria socioeconômica do marxismo não vale nada, mas a estratégia revolucionária é de um valor extraordinário. Então é isso que tem que estudar. Tá bom? Então, até semana que vem. Muito obrigado.